trazer aqui as crianças à festa, além do aspecto simbólico, também é importante, não só para a escola, como para os miúdos também. É muito bom que estas crianças comecem já a entender um pouco melhor o que é o São Gonçalinho e a tradição que é em Aveiro das cavacas e desta festa mais popular. Trouxemos 1000 alunos do primeiro ciclo, estão aqui todos, como se vê, é uma festa, todos cantam, todos dançam, está tudo satisfeito. E a partir desta idade também começar a memorizar na cabeça deles que é uma festa e que há uma tradição em Aveiro também é importante. É muito importante as tradições, a nossa cultura, a nossa história, e é de pequenino que se começa a cultivar este gosto. Em relação ao ano escolar, como é que está a correr? Está a correr bem, estamos a começar o segundo período, o sucesso é normal e, portanto, está tudo a correr bem em Aveiro.